acreditei no amor. E você me pediu pra dar um tempo, mas em esse tempo você respeitou. Foi, brincou com os meus sentimentos, e assim do nada outra boca beijou. Pra que fui assistir os seus stories? Seria melhor ter me bloqueado. Me machucou, me quebrou, fez estrago vendo a boca que eu beijei, beijando apaixonado. Eu joguei meu celular no chão, ele trincou o protetor de tela, quebrado ficou o meu coração. Vou ver os seus stories sem nenhuma proteção. Eu joguei meu celular. Esse tempo você respeitou. Foi, brincou com os meus sentimentos, e assim do nada outra boca beijou. Pra que fui assistir os seus stories? Seria melhor ter me bloqueado. Me machucou, me quebrou, fez estrago vendo a boca beijando apaixonado. Eu joguei meu celular. Stories.